ilusão. Esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração. Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão, mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão. Seu coração. Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão, mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão. Hoje entendo.